Nós somos um grupo de voluntários, meio loucos, gente que possui em comum o gosto pela liberdade, pelo compartilhamento, por tecnologias livres, autonomia, experimentação e pelo conhecimento. Mas tem um detalhe. Nós temos um ônibus muito antigo.